Agradecemos a Allah, o louvamos e só a Ele adoramos. E testemunhamos que não há divindade além de Allah. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. A quem Allah subhanahu wa ta'ala, exaltado e altíssimo seja, enviou com sua última orientação, o Alcorão Sagrado, esclarecendo o caminho da felicidade e esclarecendo o caminho da viagem para a eternidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, falar sobre a eternidade é refletir sobre o assunto mais importante da vida. Falar sobre a eternidade é refletir sobre o significado da vida, sobre o verdadeiro propósito das nossas vidas. Para que fomos criados? De onde viemos? E para onde vamos? A viagem para a eternidade é uma viagem que já teve início com o seu nascimento. E nessa vida, você recebeu as instruções para o seu conforto durante a viagem. E esta viagem está baseada numa crença. A crença na vida após a morte. Ou a crença no derradeiro dia, ou no último dia. Al-Iman bil-Yawm al-Akhir, que é um dos pilares da crença do muçulmano, que crê em Allah, em Deus Altíssimo seja, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, no último dia, ou na vida após a morte, e no pré-destino de Deus, o bom e o mal. E a crença na vida após a morte se baseia naquilo que Deus Altíssimo seja nos informou existir por trás da morte. Se dissermos que a morte é o fim de tudo, não precisamos nos preocupar com ela. Nem precisamos nos preocupar com o que vem depois dela. Porque assim a morte será um descanso para quem sofre e será somente o fim para quem vive bem nessa vida. Se fosse assim, não precisaríamos então nos preocupar. Porém, Deus, exaltado e altíssimo seja, disse sobre os que descreem existir vida após a morte, em Surat Al-Jathiyah, a partir do versículo 24. E eles dizem, não há senão nossa vida terrena, morremos e vivemos, e nada nos aniquila senão o tempo. E eles não têm disso ciência alguma, eles nada fazem senão conjecturar. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, seu argumento não é senão dizer, fazei vir nossos pais se sois verídicos. Dize, Allah vos dá a vida, depois Ele vos dá a morte. Em seguida, juntar-vos-á no indubitável dia da ressurreição. Mas a maioria dos homens não sabe. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala citou o dizer de quem crê que não existe vida após a morte. E eles dizem, não há senão nossa vida terrena. Morremos e vivemos, e nada nos aniquila senão o tempo. E depois Deus respondeu e fez a sua declaração, e eles não têm disso ciência alguma. Eles nada fazem senão conjecturar. Eles calculam que seja assim, eles acham que seja assim. E depois de Deus Altíssimo seja citar a declaração de quem não crê na vida após a morte e responder que eles nada sabem sobre o assunto, eles apenas calculam que seja assim, Deus Altíssimo seja decreta a verdade sobre esse assunto. Diz: Allah vos dá a vida, depois Ele vos dá a morte, em seguida juntar-vos-á no indubitável dia da ressurreição, ou seja, no dia que ocorrerá sem dúvida alguma. Vida, morte, ressurreição. Portanto, Deus Altíssimo seja, aquele que deu a vida ao ser humano, decretou que ele morrerá, e assim como decretou que ele morrerá, decretou que ele será ressuscitado. كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. Em outros versículos do Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala nos convida a refletir sobre este assunto, sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a viagem para a eternidade. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Deus cita para você as fases de sua vida e te faz uma pergunta para refletir. Como descrê em Deus e não quer seguir a sua lei, sendo que Ele, exaltado e altíssimo seja, te criou quando você inexistia? Em seguida, Deus Altíssimo seja cita as fases que sucederão essa nossa vida. Far-vos-á morrer, em seguida dar-vos-á vida, a ressurreição, e com a ressurreição vocês serão retornados a Deus, e em seguida a Ele sereis retornados. Temos aqui a citação da inexistência, a vida, a morte, a ressurreição depois da morte. E em seguida a ele sereis retornados. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. E para simplificar e fazer bem entender a crença na vida após a morte e as etapas da vida do ser humano, podemos dividir a vida do ser humano em quatro fases, quatro etapas. A primeira etapa, a vida no ventre materno, onde o ser humano vive uma vida totalmente diferente da vida que conhecemos no nosso mundo. Não se manifesta, não amanhece nem anoitece. Vive na escuridão, como disse Deus o Altíssimo: Ele vos cria nos ventres de vossas mães, criação após criação, ou seja, as várias etapas da gestação. Ele vos cria nos ventres de vossas mães, criação após criação, em trevas tríplices, em escuridões, ou seja, a escuridão do ventre, a escuridão do útero e a escuridão da placenta que protegem o feto. Esse é Allah, vosso Senhor, dele é a soberania, não existe Deus senão Ele, então como dele desviais? خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Agora imagine comigo, se alguém tivesse acesso ao feto e pudesse dizer a ele: você irá se transferir desta morada para outra morada, que se chama Ad-Dunya, a vida terrena, a vida mundana. Vai mudar para o mundo, vai mudar para a vida terrena. E lá irá ter luz, irá ter um mundo muito mais amplo que esse mundo apertado. Irá ter uma vida muito mais ampla. Nos primeiros dias da sua vida, irá precisar dos cuidados da sua mãe. Depois irá crescer e irá passar por etapas em sua vida: a infância, a adolescência, a juventude, a velhice, e depois você irá morrer, ou você poderá morrer antes da velhice. Se você apresenta as evidências a ele, ele deve crer em você. E fica a critério dele. Pode ser que ele queira negar, porque ele não viu esse novo mundo no qual você alega que ele vai morar. Assim é a nossa vida mundana. Deus enviou os mensageiros e revelou os livros para alertar sobre uma outra vida, sobre uma nova vida, depois dessa vida mundana, para a qual nos transferimos através da morte. E temos as informações sobre os detalhes dessa vida com evidências e provas trazidas pelos profetas. Porém, só teremos acesso a ela quando morrermos. Assim como o feto só tem acesso à vida mundana quando ele nasce. A segunda etapa, então, é a vida mundana. E o seu destino na próxima etapa será conforme a crença e o seguir dessa orientação que Deus revelou nessa vida. Terceira etapa é a vida no túmulo, uma dimensão diferente da dimensão mundana, uma vida específica onde todos os que morreram, desde Adão, que a paz de Deus esteja com ele, até este momento, estão à espera da próxima etapa. Estão no conforto dos túmulos ou estão no tormento e nas trevas dos túmulos, já conhecendo a sua morada eterna no futuro. Depois vem a quarta etapa, a vida eterna. A vida eterna após o fim do mundo, com a ressurreição, a congregação, o julgamento e tantos outros acontecimentos dos quais Deus Altíssimo seja nos informou. Tendo por fim o paraíso eterno ou o inferno eterno. Allah subhanahu wa ta'ala te lembra dessas etapas, dizendo em Surat al-Mu'minun, a partir do versículo 12: e com efeito criamos o ser humano da essência do bar. Em seguida, fizemos-lo gota seminal, em lugar estável, seguro. Depois criamos da gota seminal uma aderência. E criamos da aderência embrião. E criamos do embrião ossos. E revestimos os ossos de carne. Em seguida fizemos-lo surgir em criatura outra. Então, bendito seja Allah, o melhor dos criadores. Em seguida, por certo, depois disso sereis mortos. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, sereis ressuscitados. Allah subhanahu wa ta'ala cita para você a primeira etapa. E com efeito criamos o ser humano da essência do barro, o pai da humanidade, Adam alayhi salam, que a paz de Deus esteja com ele. Deus o criou do barro, e a partir de Adão e Eva fez os seres humanos se multiplicarem da forma seguinte: em seguida fizemos-lo gota seminal em lugar estável, seguro. Esta é a primeira etapa da minha vida, a primeira etapa da sua vida, uma vida específica e uma vida em uma dimensão diferente da vida mundana. E ainda Deus Altíssimo seja cita as etapas de criação dentro do ventre materno. E esse é um dos exemplos do milagre científico no Alcorão Sagrado, que não é o nosso assunto agora. Então agora vem a etapa seguinte. Após Deus Altíssimo seja formar o ser humano dentro do ventre materno, ele o faz surgir e o faz existir nessa vida terrena. Em seguida fizemos-lo surgir em criatura outra. Então bendito seja Allah, o melhor dos criadores. Depois disso Deus Altíssimo seja cita a morte. Em seguida, por certo, depois disso sereis mortos. E são só essas etapas? Vivemos no ventre materno, nascemos, morremos? Não. Depois disso há a ressurreição. E antes da ressurreição, já que a vida é eterna, existe então a vida nos túmulos. A terceira etapa, a vida nos túmulos. Em outro versículo, em Surat al-Mu'minun, Deus Altíssimo seja diz: وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. E adiante deles haverá uma barreira, até um dia em que eles ressuscitarão. Ou seja, uma barreira entre a morte e entre a ressurreição. E aí Deus Altíssimo seja cita a última etapa, que é a etapa da vida eterna após o fim do mundo, com a ressurreição. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, sereis ressuscitados. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Portanto temos a vida no ventre materno, a vida terrena, a vida nos túmulos, à espera da ressurreição, e a vida eterna após o fim do mundo, que se inicia com a ressurreição. Disse o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Juro por aquele em cujas mãos está a minha alma. Ou seja, juro por Allah subhanahu wa ta'ala, que vós morrereis assim como dormis, e sereis ressuscitados assim como acordeis, e sereis julgados pelo que fazieis. Juro por Deus que vocês irão morrer assim como dormem, e irão ser ressuscitados da terra assim como acordam, e irão ser julgados por aquilo que fizeram no mundo. E também sobre a vida eterna, e sobre a certeza e a convicção de que há vida após a morte, um poeta muçulmano certa vez disse: "E se quando morrermos fôssemos deixados, a morte seria o descanso de todo vivo. Porém, depois que morremos, somos ressuscitados e, sobretudo, seremos interrogados." وَلَوْ أَنَّ إِذَا مِتْنَا تُرِكْنَا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةً لِكُلِّ حَيٍّ وَلَكِنَّ إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيٍّ. Assim sendo, nos é estabelecido que existe vida após a morte. E traremos mais versículos do Alcorão Sagrado sobre esse assunto quando falarmos sobre a ressurreição. Portanto, falar de morte não é o fim do mundo, não é o fim dos sonhos, não é falar sobre o fim da vida, porque a morte não é o absoluto fim. A morte é o início de uma nova vida. E podemos dizer, a morte é uma parte da nossa vida, e é a parte mais importante da vida, pois é a transferência de uma dimensão de nossa vida para outra dimensão, muito mais ampla e eterna. E é a parte mais importante da vida, porque as etapas que antecedem a morte são etapas de introdução para a vida terrena. E a morte é a etapa de saída e finalização da vida terrena e introdução numa outra vida diferente em todos os aspectos. À vida antes da morte damos o nome de vida mundana, vida terrena, al-hayat ad-dunya. E à vida após a morte damos o nome de derradeira vida, última vida, a vida eterna. Portanto, a morte é o limite entre duas vidas e não o fim do ser humano. E na etapa antes da morte temos a vida cheia de traição, ilusão e diversão. Porém, ela também tem honraria e nobreza. É uma vida cheia de hipocrisia e mentiras, porém tem também verdades e clareza. É uma vida cheia de falsidade, maldade, corrupção, perdição, infelicidade, mas também tem a verdade, a orientação, a virtude, a benfeitoria, a felicidade. Nessa vida existem os humanos malfeitores, assim como existem os humanos orientados e benfeitores. Nessa vida temos os profetas, temos os sábios praticantes e também temos os injustos, aqueles cuja preocupação é submeter os outros a si mesmos e usá-los conforme os seus interesses pessoais, não respeitando a humanidade das pessoas, nem a liberdade das pessoas, nem a honra das pessoas. Nessa vida temos as tentações, temos os prazeres que aprisionam aqueles que perderam a fé e a convicção. Porém, temos também aqueles a quem Deus guiou e que anoiteceram adoradores a Deus e amanheceram desapegados da vida da tentação e dos prazeres. Viveram entre as pessoas com a conduta dos generosos, dos honrados e dos benfeitores. E na vida terrena, temos um ser guardando ao outro. Temos um ser julgando ao outro. Porém, na derradeira vida, na vida após a morte, teremos os anjos ao redor de todas as pessoas. E teremos um só julgamento e um só juiz. O julgamento de Deus, aquele que é o Senhor do Universo. Também percebemos que na vida mundana, na vida terrena, o ser humano é pesado conforme seu nome, conforme a sua descendência, o seu posto, a sua riqueza. E na vida após a morte, estes pesos irão se despencar. E julgará as pessoas somente um peso. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Então quem houver feito um peso de átomo de bem, o verá. E quem houver feito um peso de átomo de mal, o verá. Por isso, é dever de todo ser humano revisar consigo mesmo a sua situação, fazer uma revisão geral em sua fé, em sua conduta, reativar a sua relação com o seu Criador e dedicar o seu coração, a sua mente e o seu corpo a serviço da grande e nobre finalidade para a qual fomos criados. A adoração a Deus Altíssimo seja dedicar o seu coração, a sua mente, o seu corpo para alcançar a felicidade permanente e eterna. Dedicá-los a serviço da vida que só possui a perfeição, a beleza, o amor, a felicidade, o conforto que Deus preparou para aqueles que Ele ama e para os que triunfaram com a sua misericórdia, seguindo sua orientação na vida terrena. O crente consciente não espera os sinais da morte para revisar a sua fé e a sua conduta. O crente consciente revisa e fiscaliza todos os momentos da sua vida, em todas as fases de sua vida, pois a morte não tem hora, pode surpreender o ser humano a qualquer momento. Por isso, querido irmão, querida irmã, nos acompanhe nessa viagem. Nos acompanhe na viagem para a eternidade, para aumentar a sua crença e para que isso seja um incentivo para você na sua caminhada rumo à eternidade. Nos acompanhe nessa viagem que teve o seu início com o seu nascimento, com o meu nascimento e que terá várias escalas que ocorrerão no futuro, tendo início com a morte, passando pela vida nos túmulos, os sinais do fim do mundo, o fim do mundo, a ressurreição, o julgamento e várias outras escalas e outros assuntos que estão nas instruções para a viagem para a eternidade, até chegar ao seu destino final, o paraíso ou o inferno. E rogamos a Deus, Altíssimo seja, que o nosso destino final seja o paraíso e que a nossa vida terrena seja uma vida repleta de felicidades junto à crença e às ações que nos levam ao paraíso. Allahumma ya sami'a sawt. Oh Allah, quem ouve a voz? Wa ya sabiqal fawt. Quem antecede o passado? Aquele que revestirá os ossos de carne após a morte? Allahumma ghafir li jami'i mawt al-muslimin. Oh Allah, perdoe a todos os mortos dos muçulmanos. Aqueles que testemunharam para ti a unicidade. E para o teu profeta a mensagem. E morreram nesta situação. Oh Allah, perdoa-lhes e tenha misericórdia deles. E desculpa-os e perdoa-lhes. Faça honorável a recepção deles. E expanda suas entradas. E lave-os com água, neve e gelo. E purifica-os dos seus pecados, assim como tu purificas a roupa branca da sujeira. E os troca as suas moradas por uma morada melhor. E suas famílias por uma família melhor. E seus pares por um par melhor. Os introduza no paraíso e protege-os do castigo do túmulo.